Yeah, atrás do 013. Yeah. O som da passagem desse mundo pro além. As portas do céu estão abertas e as do inferno também. Estão recrutando inferiores pra fazer o trabalho do além. Desencaros coletivos acontecem perto de você. Não adianta se perguntar porque isso teve que acontecer. A reunião das pessoas condenadas pra morrer. Todos foram de uma vez, sem chance pra recorrer. Vão chegar lá e não vão aceitar que estão mortas. Isso é normal quando se vive no mundo da ilusão e acontece algo fatal. Demora um tempo pra que a pessoa se dê conta de que não é mais desse plano e aceitar a sua morte, caminhar pra onde estão te chamando. Cada um tem um destino, mas todos foram do mesmo jeito. Os avisos foram dados, mas não deram atenção ao preceito. Todo mundo tem sonhos, mas o mesmo é interrompido quando se busca algo a mais do que a satisfação do próprio espírito. Não é mito, essa lei realmente existe. E quem faz o que não deve ser feito vai embora sempre de um jeito triste. Procure as chaves que te faça ser um ser supremo, livre do ódio e da ganância que movimenta o mundo terreno. Não absorve inveja que te destrói, te faz igualar aos que ofendem. Seja sempre de outro nível, aonde todos te entendem. Aonde não existem provas que somos melhores do que ninguém. Aonde não dependemos de objetos e do dinheiro, não somos refém. Observe a fila imensa de pessoas esperando pra atravessar o portal da Santa Morte. Ninguém sabe o que pode esperar. Todos escutam o canto dos encapuzados que seguem a sinfonia. Preste atenção em todas as notas, pois são elas que sempre te guiam. O guiaram até o presente momento em que você se encontra. Talvez ainda tenha salvação se tiver deixado alguma obra pronta. Aquele álibi escondido que fez antes de morrer. O pensamento positivo que mandou pra aquele que estava sofrendo. Tudo isso conta na hora do julgamento. Te dou o direito de não acreditar em tudo isso que estou dizendo. Motherfucker.